Hoje vou dar fuga dos convites que a rua me fez. O mal contamina, é tanta loucura, mas vou dar fuga outra vez. Especialista em fuga. No clarão da lua, fugindo do que impede de sorrir. Por isso eu recuso, hoje vou dar fuga do que a rua tem pra mim. Especialista em fuga. No clarão da lua, fugindo do que impede de sorrir. Por isso eu recuso, hoje vou dar fuga do que a rua tem pra mim. Ai, de fuga de novo, vi que tá contagioso. Contamina cabuloso os convites que essa rua me faz. E pode ser perigoso esse ciclo vicioso de um sonho tenebroso que vem tirar minha paz. Que eu vim e o que eu sou, isso pode me transformar em um monstro agressivo sem objetivo que não sabe aonde pode chegar. Moleque sem ser feliz, esquecer o que viveu. Do barraco pequeno, descalço, sereno, só querendo provar que esse sonho era seu. E hoje olhei lá fora, tentei achar o amor, consolar os que choram, não conformar com a dor. Ver a solidão embora e a esperança surgir. Tem que ser especialista em fuga pra tristeza não consumir. Mundão pra alcançar, se a lágrima cair. Condenar é fácil, difícil é viver tudo que eu já vivi. Sofrer o que eu sofri, sentir o que eu senti. Me vejo sozinho às vezes, é como não ter opção. Desistir, minha cicatriz ainda diz que não. Especialista em fuga. No clarão da lua, fugindo do que impede de sorrir. Por isso eu recuso, hoje vou dar fuga do que a rua tem pra mim. Especialista em fuga. No clarão da lua, fugindo do que impede de sorrir. Por isso eu recuso, hoje vou dar fuga do que a rua tem pra mim. De fuga na quina, então só vejo as meninas. Vacilou, vai ouvir game over, be antes dos dois, overdose na sina. Prazeres que contamina, dose de adrenalina. Sai voado, moleque lombrado, causando estrago de lata pupila. Jesus te livra do baque, da onda terrível do crack. Da guerra que gera o massacre, pior que Iraque faz o resgate. Ó, só, aqui é sem B.O. De fuga na madruga, longe do chilindró. Mulher de decote, tipo serpente do albote. Peço a Deus pra me dar uma ajuda, preciso da fuga, senão levo a morte. Difícil não se corromper, mas tem que ter. Proceder com Cristo, sei, vou vencer, vou fazer acontecer. O pecado te ilude, dizendo que é massa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Especialista em fuga. No clarão da lua, fugindo do que impede de sorrir. Por isso eu recuso, hoje vou dar fuga do que a rua tem pra mim. Fuga. No clarão da lua, fugindo do que impede de sorrir. Por isso eu recuso, hoje vou dar fuga do que a rua tem pra mim.